Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltamos então agora para o terceiro bloco. Estamos 189 do céu do nosso podcast Wide. Vamos falar o que aconteceu no final de semana lá em Pocono para falar da Cup Series agora, tá, pessoal? Nós fizemos uma boa viagem nesse final de semana. Fomos para lá, depois voltamos de novo. Agora para Pocono, agora foi para lá, depois agora e agora Pocono de novo, tá? Então, depois dessa andança toda aí, agora vamos finalizar em Pocono e vamos no final de semana que vem para Watkins Glen, que realmente vai ser um grande final de semana, assim espero. Agosto é o mês dos roadcourses, tá? Anotem aí. Pessoal, lá em Pocono foi uma corrida muito boa, uma corrida bem interessante, tá? Assim como foi no Hampshire, foi surpreendente, assim foi Pocono também, tá? Na pista que só tem 3 curvas, né? Geralmente os oval tem 4, essa tem 3. É muito legal Pocono, eu sinceramente gosto das corridas de Pocono. Essa diminuição de 100 milhas, que agora são corridas de 400 milhas, realmente deu um ânimo maior na corrida que antigamente 500 milhas, pessoal, vou te falar, hein? Era cansativo, né? E o ano que vem vai ser mais legal ainda. Vou falar pra vocês aí no terceiro bloco. No quarto bloco, né? Que só vai ter 4 blocos. Vou falar pra vocês no quarto bloco aí. Pessoal, só pra vocês terem noção, tá? Eu não faço, né? Aquele negócio de escrever, assim, bonitinho, parar. Não. Eu faço tudo dentro da minha cabeça mesmo, tá? Então, se tiver alguma coisa errada, minha cabeça falhou. Viu? Então, eu não faço nada de storyboard. Escreve, separa, bloco, não, é tudo da minha cabeça, já vou separando os blocos, já vou colocando na sequência que eu vou falando, tá, e não faço nada disso não, então vem tudo da cabeça mesmo. Então vamos lá, né, final de semana em Pocono muito bom, tá, e para coroar a corrida da Cup foi muito boa também, tá, a vitória do Denny Hamlin, que andou-se muito bem na parte final da corrida, e claro, ficou com a vitória, ele que tentou e lutou pela vitória no final de semana em New Hampshire. Nesse final de semana realmente deu tudo certo, tá? Pessoal, tivemos boas estratégias, tá? A estratégia do Danny Hamlin foi assim, a dele e dos outros caras que estavam com ele ali, do Eric Jones, do Matt Truex Jr., do Kevin Harvick, foram os caras que estavam com a estratégia a mais apertada possível, tá? E realmente as bandeiras amarelas do finalzinho da corrida aí ajudou essa estratégia a ficar boa, tá? Mas a chance também era grande, né? Eles ficaram sem combustível na pista. Aí eles partiram aí na última relargada, no overtime, por tudo ou nada, tá? Então foi uma corrida muito boa, uma corrida muito tensa. Eu gostei demais da corrida, tá? E gostei mais ainda. Quem me conhece há um tempo, tá? Sabe que eu tenho, não posso falar uma queda, porque é muita viadagem, mas sabe sim que eu tenho uma apreciação aí pela pilotagem do Denny Hamlin. Eu sou fã do Denny Hamlin, tá, pessoal? Não é nada assim discrepante, não, tá? Eu gosto de corrida, gosto do bicho pega, e claro, fico mais feliz quando o Denny Hamlin vence, né? Porque ele vai ganhar, deixa de vencer a corrida, que ele tanto é que meti o pau nele se não passar, que ele devia ter batido mais, que também vou ficar triste, eu vou xingar o cara que tirou a vitória dele, tá? Mas não, essa parte vocês separar muito bem as coisas, tá? E também não é o melhor cara que assim que eu também gosto, tá? Eu tenho outros caras em que eu tenho uma apreciação talvez até um pouco maior que pelo Denny Hamlin, tá? Mas o Denny Hamlin é um cara que em 2006, quando eu comecei a acompanhar a carreira dele, eu sabia que esse cara aí tinha sim uma estrela de campeão, tá? Poderia sim realmente ser um campeão um dia. Provou que faltou algumas coisas para ser campeão, tá? Que ainda falta algumas coisas. Por exemplo, ser mais decidido nos momentos de vitória, tá? Como foi lá em New Hampshire, deveria ter partido para um porta a porta ao invés de ter evitado e ter saído pra uma... pra sair, tentar sair mais lançado, numa possível mais lançado, uma saída mais lançada na terceira e quarta curva, tá? Ele deveria ter socado o carro por dentro, ter saído, batendo no Kevin Harvick, tá? Deveria ter feito isso, porque o cara, quando quer vencer, o cara, quando quer ganhar, quer ser campeão, tem que ter atitude de campeão, que tem que ir pra cima, seja lá o que acontecer, tá? Pelo menos tentou. Né? Então ele deveria ter tentado um pouco diferente. Claro que ele foi mais conservador, né? Temos um piloto campeão, que é o Matheus Júnior, que é conservador. E o Denny Hamlin também foi conservador, que o Denny Hamlin não gosta, parece que não gosta tanto de problemas, né? Falando em problemas, quem teve problemas realmente foi depois o Bubba Wallace, né? Após a corrida aí, e o Daniel Suárez tiveram uma conversa um pouco mais acalorosa, mais fervorosa, né? Quem viu o vídeo no Instagram ou no Twitter, né? Realmente dá pra ver que um dá cada tapa no peito do outro, não entraram numa briga, ficaram até no final tudo bem, mas realmente foram tapas muito fortes, que dá pra escutar o estalo no peito de tanto o Daniel Suárez batendo no peito do Bubba Wallace, como o Bubba Wallace batendo no peito e no ombro do Daniel Suárez, né? Tivemos também uma treta boa entre o Kurt Busch e o Kurt Busch, Busch não, né? Entre o Kurt Busch e o Rick Stenhouse Jr., né? Foi bem interessante aí a briga. O coitado do Rick Stenhouse Jr. acabou levando uma porradona e foi pro muro do Kurt Busch, que foi sem querer, mas o Rick Stenhouse Jr. achou melhor não comer pão amanhecido, não levar desaforo pra casa. Foi lá e pimba, bateu no coitado do Kurt Busch, que já estava todo arrebentado também, né? Foi lá e bateu nele. E com isso, claro, acabou sobrando, tá, pessoal? Infelizmente acabou sobrando aí pro Mike McDowell, né? Acabou sobrando um toque para ele lá, né? Que até vinha em bom momento na corrida ali, mas realmente sobrou pro cara. Então no final foram três pilotos aí envolvidos no acidente, porque isso aí foi causado, né? No acidente aí que foi levado depois da corrida para o overtime, né? Caiu no overtime, o Denny Hamlin largou super bem, foi embora e venceu a corrida lá em Pocono, sua quinta vitória em Pocono, a sua terceira vitória em 2019, tá, pessoal? Então parabéns aí ao Denny Hamlin pelo seu resultado, parabéns ao Denny Hamlin, que foi muito bem semana passada, tá? Faltou um pouquinho, na minha opinião, eu vejo que ele deveria ter socado o carro por dentro e ter batido no Kevin Harvick, tá? Essa é a minha opinião, mas ele teve atitude realmente e foi, lutou pela vitória, não deu, mas talvez do jeito mais brando, ele lutou pela vitória. Não deu, mas nesse final de semana aí ele apostou e ficou na pista aí, poderia ter ficado na pista a qualquer... Ele ficou na pista e não entrou pra fazer, né, o splash and go ali, todo mundo arriscou ali, o time ali da George Gibbs, né, os três da George Gibbs ali, e claro que o Denny Hamlin também, com essa aposta deles aí, eles conseguiram realmente terminar a corrida com combustível, poderia ter ficado na pista sem combustível, devido a tamanha... como eles arriscaram, tá? Pessoal, agora o Denny Hamlin agora soma 34 vitórias na Cup Series, são 3 em 2019, a sua quinta em Pocono, tá? Nomes e números interessantes aqui de Pocono, tá? Eric Jones segue muito bem, obrigado, né? Muita gente vem falando, vem ventilando aí que Eric Jones tem que parar, tem que sumir da Cup, tem que dar lugar pro Christopher Bell. Pessoal, olha só que interessante, como quando eu falo pra vocês que é melhor você ficar na Action Series ganhando corrida, aparecendo na mídia e atraindo fornecedores, atraindo, eu tô já pensando no trabalho, atraindo patrocinadores, tá? Do que você ficar talvez na Cup Series tentando e buscando sempre o resultado, a vitória não chega, os resultados não acontecem e você acaba sendo diminuído, né? Os próprios torcedores acabam diminuindo um pouco o talento. Ah, mas aquele cara não é tão bom assim. Aquele cara não tá pronto. Aquele cara não é tudo isso, tá? Então, como é legal, tá? Eu tenho certeza que o Christopher Bell, pessoal, pegar esse carro do Eric Jones ano que vem, não vai fazer nada de grande coisa também, tá? Por quê? O Eric Jones, pessoal, infelizmente, o Eric Jones, ele tem do lado dele Kyle Busch, tá? Kyle Busch do lado dele. Kyle Busch precisa falar, realmente é um cara que já foi campeão, é um cara que vence corrida, é um cara que tá aí fazendo sucesso, tá aí, é a sensação do campeonato, o Kyle Busch. tá? Do lado dele tem também Matrox Jr., que sempre anda muito bem, sempre tá muito bem, já foi campeão, tá? Passou aí da sua time que fechou pra... chegou com muita moral aí na Joe Gibbs, já tem vitória também na Joe Gibbs, realmente é o Matrox Jr. aí, tem 4 vitórias aí na Joe Gibbs, realmente é um cara que tem que, se ficar... tem que ficar de olho nele também, tá? Não é qualquer um, né? E tem também o Danny Hill. O Danny Hill, pessoal, faz um grande ano, tá um bom ano. São 3 vitórias esse ano aí, 2019, tá? Realmente vem muito bem o Danny Hill. Mas papou mais uma Daytona 500, né? Tem que se respeitar aquele cara que vence uma corrida, uma Daytona 500. Pode vencer só a Daytona 500 e não fazer mais nada na vida dele, mas o cara venceu a Daytona 500, tá? A Daytona 500 vale quase que um título, tá? Como campeonato da Cup Series. Tá? Então, pessoal, o Danny Hill já tem 2 vitórias, se eu não me engano, aí, são 2 Daytona 500 já na carreira dele, né? Que é 2016 e 2019, que é esse ano aí. Então, realmente, o Danny Hill já começa a entrar aí no hall de pilotos importantes. Tá? O Danny Hill tem 34 vitórias também, que é interessante. Pessoal, o que falta o Danny Hill? Falta talvez vencer mais corridas, né? Como que no ano passado foi zerado, ano passado não venceu nada, né? Talvez no ano passado tivesse conquistado 3, 4, 5 vitórias e ter chegado pelo menos muito perto da final lá em Homers, mas ele não chegou, né? Talvez aí seria um pouco diferente visto os olhos com o pessoal com o Danny Hill, né? Então, talvez o Danny Hill está realmente precisando de vitórias aí. Então, pessoal, foi de 2 grandes pilotos e um piloto que realmente. É grande, mas falta alguma coisa ainda para ele emplacar e ficar com o título, né? Tenho certeza que se ele perder esse lado dele aí meio bundão, do Danny Hill aí, e realmente ele vai ser campeão um dia, né? Então, o Eric Jones, pessoal, batalha com esses 3 caras. Ele já começa com 3 caras grandes, entendeu? Ele já começa em quarto, o Eric Jones, tá? Ele é bom piloto? É bom piloto. Tanto é que ele terminou, né? O Eric Jones terminou correndo na frente do Matrox Jr., que tem 4 vitórias temporadas e já é campeão, tá? Sustentou ali e sustentou a briga com o Kevin Harvick no finalzinho da corrida também, antes da última bandeira amarela ali, que estava tentando apertar ele. Então, pessoal, é desconsiderar. Ele fez uma ótima relargada também no overtime, o Eric Jones, tá? É desconsiderar essa pilotagem aí, né? Do Eric Jones, né? O Eric Jones que vem Kentucky terceiro e o Hamilton terceiro. Kentucky, ele viu os irmãos Bush se batendo, poderia ter sobrado para ele a vitória. Lá em New Hampshire ele viu um pouquinho mais de longe, tá? Lá em Kentucky ele estava perto. Lá em New Hampshire ele estava um pouquinho mais longe o Eric Jones, mas ele viu um pouco de longe o Danny Hill e o Kevin Harvick se batendo. Nesse final de semana ele estava lá no bolo lá, ainda questionou o call chief dele, né? Quando o call chief mandou assim, ó, economiza. Ele começou a ficar um pouco para trás quando ele viu o Danny Hill e o Matrox Jr. indo embora, tá? O Klaus Schwinn falou assim, economiza. Ele falou assim, mas que diabo estamos fazendo aqui nessa corrida? Você tem que economizar. O cara rebateu para ele, falou, você economiza que a gente tá dentro do jogo. E tá aí o resultado, né, excelente do Eric Jones, tá? O Eric Jones dá mais um passo importante, tá? Lá no campeonato por pontos, tá, pessoal? Ele tá bem ali afastado do problema, tá? Que é o Clint Boyer e o Ryan Newman. Esses 5 estão lutando por pontos, então ele tá um pouquinho mais na frente desses caras aí, tá? Dessa zona da degola. Tanto é que Bauer e Ryan Newman estão empatados em pontos, tá? Com 532 pontos. O Jimmy Johnson vem com 520, são 12 pontos. O Eric Jones está lá na frente com 559, então ele está bem mais à frente do problema aí e realmente vem sendo importante os resultados aí. Falta vitória para ele? Sim, falta. Falta uma vitória, falta talvez aí uma vitória esse ano para ele, uma vitória para ele nesse ano para coroar esse bom trabalho dele, essa boa temporada dele. Teve problemas essa temporada também, como todo piloto tem, tá? Mas segue uma sequência de bons resultados aí, tá, pessoal? Não é tão ruim assim, né, o Eric Jones como piloto, tá? É claro que só tem uma vitória, ele tá aí no seu grande ano aí com a Joe Gibbs aí. O ano passado, pessoal, foi o primeiro ano dele aí. Ele já começou até o ano passado, não sei se vocês vão lembrar, mas ele começou batendo no comecinho da corrida, ele já bateu o Eric Jones lá em Daytona, né? Depois ele conquistou uma vitória no passado em Daytona mesmo, Daytona no feriado de 4 de julho do ano passado, tá? Esse ano a vitória ainda não chegou, mas espero que realmente chegue e chegue logo a vitória para ele. Então, grande resultado para ele, né? O William Barão também fez uma boa corrida, foi o quarto colocado. O Kyle Larson, que apareceu muito bem, do nada o Kyle Larson apareceu lá, tá? Mas o Kyle Larson estava numa estratégia boa, porque na primeira vez que aconteceu a amarela, pessoal, naquela amarela, vou até voltar a fita aqui, naquela amarela na volta 154, na primeira vez que um carro ficou parado na pista, o Kyle Larson foi um dos caras que entrou e botou 4 pneus 1 zerado, encheu o negócio de combustível e veio. Veio acertando, mandando pele e mandando ver, tá? E veio preparado e foi só crescendo a corrida. Tá claro que no overtime também fez uma boa largada e terminou ainda na quinta colocação, né? Garimpando um top 5, o Kyle Larson aí, né? Então, pessoal, apenas 4 top 5 esse ano e 8 top 10 o Kyle Larson, e deu uma pole também, tá? Resultado do Kyle Larson ruim? São médios, tá? Médio pra baixo um pouquinho, hein? Vou colocar um 7 menos, né? Que tá muito legal, não. Muitas batidas, destruindo vários carros, né? Que vem manchando um pouquinho aí a temporada dele. Mas o cara tá lá, né? O cara tá no meio, no bolo ali, por pontos, tá? Vamos parar. O cara tá lá por pontos. O cara tá lá merecendo o lugar que ele tá também, tá no bolo ali por pontos ali, né? O Kyle Larson, pessoal, tá junto ali no bolo com o Ryan Blaney, tá junto no... O Eric Mirola tá um pouco à frente, tá? O Eric Mirola e o William Barron, tá? Eles estão um pouquinho mais à frente, tá? Mas ele tá no bolo ali, né? O Kyle Larson. Tenho uma certeza, pessoal, que realmente o Kyle Larson, pelo menos no momento certo, ele vai fazer... Ele não deva fazer nenhuma besteira, tá? Pelo menos eu racho, né? Assim espero, né? O Kyle Larson. Então ele tá a 37 pontos ali, pessoal, na zona de corte ali. Tá confortável, tá? Tá tranquilo, tá confortável. Ele tá a 2 pontos só atrás do Eric Jones, tá aqui na 13ª posição, né? Então vamos ver aí realmente o que o Kyle Larson consegue fazer. Pessoal, o problema do Kyle Larson é se caso ele tiver alguma quebra, tá? Pelo menos as quebras que ele vem tendo, tá? As batidas dele vem sendo mais nos treinos, nos practice, no qualify, na corrida, alguma rodada ou outra, mas ele continua na corrida e termina a corrida bem, tá? Então, isso não vai ser um problema. Agora, o problema vai ser maior, vai ser pra ele quando chegar nas corridas de corte dos playoffs, tá? Então, assim, se ele continuar nessa maré de azar aí, oscilando muito os resultados positivos e negativos, pode ser, claro, que ele deva ficar nas primeiras rodadas do playoff. Pode ser, tá? Pode ser, né? Então, o Kyle Larson tá precisando melhorar os resultados aí. Como o Kurt Busch tem uma vitória, chegou agora esse ano no time, então talvez, né, o Kyle Larson deveria ter uma vitória? Não, tá, pessoal? Não, porque também o Kurt Busch não tá com resultados tão ótimos assim, tão melhores assim que o Kyle Larson. É claro que tem uma diferença aí. Por exemplo, o Kurt Busch nesse momento tem 5 top 5, o Kyle Larson tem 4, tá? A diferença de 1 a mais aí. Esse 1 a mais do Kurt Busch realmente é a vitória, tá? A vitória que o Kurt Busch tem e o Kyle Larson não. E o top 5, o Kurt Busch no momento tem 8 e o Kyle Larson, perdão, o Kurt Busch tem 11 e o Kyle Larson tem 8, top 10, tá? É isso aí, realmente é a diferença um pouco maior entre os dois, né, pessoal? Mas assim, o ritmo dos dois, analisando friamente, o Kurt Busch consegue um ritmo um pouquinho melhor, tem uma vitória já, e o Kyle Larson não, tá? Então, só que também não é nada gritante, nada tão grande assim de diferença, tá? Mas o Kyle Larson tá ali, talvez ele cresça, talvez ele vai aparecer no momento certo, na hora que começa a valer que realmente é o playoff. Ou se não, se ele continuar nessa oscilação de resultado, é um grande nome, tá? Realmente é um dos favoritos aí a ficar ali na zona de corte ali, já cair fora já na primeira rodada dos playoffs. Certo, pessoal? Bom, falei bastante do top 5, são nomes interessantes, tá? Quero continuar falando aqui, o Kevin Harvick foi o sexto colocado. Um outro nome que é destaque, que eu preciso falar, pessoal, não falei pra vocês também, do William Barron, tá? Esse cara que eu separei aqui, né? William Barron, que foi aí o quarto colocado. O pessoal, não tivemos nenhum Ford do top 5 nessa corrida, tá? Foram Toyota, Joe Gibbs, Joe Gibbs, Joe Gibbs. Tivemos aí O Rick Hendrick, a Hendrick Motorsports, na quarta posição com o Irombaro. E tivemos o Ganassi, tá? Com o motor da Hendrick Motorsports na quinta posição. Então tivemos Toyota, Chevrolet, tá? A Ford apareceu só na sexta e na oitava posição dentro do top 10. Penske, fechou o top 10 em Penske, né? Então tivemos aí um Stuart Haas Racing na sexta posição, que é um Ford, e dois Penske, né? O Keselowski em oitavo e o Ryan Blaine na décima posição, tá? O Joe Logano, pessoal, foi apenas o 13º colocado. Ele que ficou riscando e entrando demais de pista, depois acabou ficando entalado lá e não conseguiu avançar. Assim como foi também o Kyle Busch, que foi apenas o 9º colocado, tá? O Kyle Busch. Talvez ele tivesse evitado de entrar um pouco mais naquelas últimas bandeiras amarelas ali, naquelas duas últimas ali, tá? Ele deveria ter conquistado um pouco mais, um resultado um pouco melhor por causa do track position, mas ele ficou mais para trás mesmo. Bom, o Ilon Baro, pessoal, só queria falar para vocês aqui, somou agora o seu segundo top 10, top 5 em 2019 e o sétimo, tá? Top 10 aí. Então são 2 top 5 e 10 top 10 e 3 poles, tá? Não vamos esquecer das 3 poles aí, que realmente são grandes feitos. E ele, lembrando que a pole mais importante foi lá em Daytona, tá? Ele conquistou aí apoio lá na Coca-Cola 600 na próxima semana em Pocono, tá? E agora ele voltou em Pocono, só que largou lá atrás, mesmo assim, terminou na quarta posição, terminou dentro do top 5 na quarta posição. Então parabéns aí ao nosso amigo William Barro, tá? Outro destaque, com certeza eu preciso destacar esse cara aí, é o Daniel Rank, tá? Daniel Rank aí que fez uma corrida muito boa, uma corrida muito interessante, tá? Terminou na 7ª posição, correu com o carro da SR, o carro número 8 da SR aí, vem fazendo boas corridas, pessoal. É um cara que veio, realmente veio aí lá da Truck Series, vocês devem lembrar dele na Truck Series, tá? Veio lutando e tá aí fazendo boas corridas. Tem um bom top 5 lá em Talladega, se vocês vão lembrar, tá? E tem esse ótimo 7º lugar aí agora em Pocono, tá, pessoal? Então ele tem um top 5, 2 top 10, tá? Realmente são números interessantes aí. Pessoal, outro top 10 dele é o top 5 que ele conquistou em Talladega, tá? Então é um top 5, um top 10 realmente aí. Mas como o top 5 também com o top 10, então tá, são 2, tá? Só para vocês não se perderem um pouquinho. Não sei se ficou confuso, mas é isso, tá, pessoal? Então, o Daniel Rick terminou muito bem na 7ª posição aí. Ele que bateu lá no Hampshire, vocês devem lembrar, tá? Ele bateu no meio, mais ou menos no meio da corrida lá no Hampshire, tá? Ele acabou tendo problemas lá. Nessa em pouco vem a redenção, a 7ª posição, o top 10 para ele, tá? Seguindo aqui, tá, pessoal? O Keselowski, Kyle Busch e o Ryan Blaine fechando o top 10, tá? Christian Ball foi fora, o 11º. Aaron Kamiroda, Joey Logano, Ryan Newman, Jimmy Johnson, tem uma notícia que eu vou falar só depois, tá? O Chris Busch, muito bem. Matt Benedetto, o 17º, também vou falar dele no outro bloco, né? E o Paul Manning, assim como o Austin Dillon e Alex Bowman, fechando o top 20, tá, pessoal? Bom, as tretas da corrida eu já falei, né? As tretas ali realmente foi o... Depois da corrida ali foi o do Wallace e o Daniel Soares. Depois que eles tocaram alguns tapas mais fortes e acalorados, mas ficou tudo bem, não ficou só nos tapas realmente. Ficaram na conversa ali, uma conversa mais quente, mas nos tapão doído no outro, né? Parece que elas brigam de tapa na cara, pá! Vê quem aguenta mais, pá! Mas eles ficaram tudo bem, né? Ficaram tudo belezinha, não, eles viraram amigos. Interessante também que a briga entre o Kurt Busch e o Rick Serra Jr., eles brigaram também depois pelo Twitter, tá? Aí o Kurt Busch falou que acordou, né, de noite lá, e lembrou, tá, das porradas. E o Rick Serra Jr. falou assim, cara, se tem meu nome, pode me ligar a hora que você quiser, fica à vontade. Então, parece que o negócio, o Kurt Busch quis estender um pouco mais essa briga dos dois que estiveram na pista pra fora também lá no Twitter, né? Foi bem legal aí a briga dos dois também no Twitter. Enfim, pessoal, final de semana e pouco foi muito bom. Parabéns ao DRE pela sua vitória de número 34 na carreira, sua terceira em 2019, a quinta em Pocono, né? E foi um grande resultado para Joe Gibbs. Joe Gibbs fez 1, 2, 3, tá? Danny Hennig, Eric Jones e Matt Truex Jr. lá em Pocono, final de semana. Muito interessante, muito bom. Você vê a força que tava a Toyota lá em pouco nesse final de semana. Beleza, pessoal? Então daqui a pouquinho eu volto para falar das notícias. notícias que temos algumas boas aí, né, e interessantes, e claro também para falar como e o que se esperar do final de semana em Watson.